49, após a passagem do Airbus 320, a sua cauda, autorizado a iniciar o push, o Airbus da TAM. .07 vai manter-se antes da Juliette, aguardando instruções. Mantém antes da Juliette, Golfo 877. Trip 52, correção, Trip 5627, cópia. 27 autorizado, Aracaju, nível 150, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 120 decimal 8, transponder 5561. .5627, correto, rapaz, pronto. Posição e aguarde instruções. 08. Golas 75, mantenha a chegada aguardando para o elétrico. Obrigado. Temos 4 horas em São Fernando, Goiás. .21, autorizado táxi até através do portão 5, vai ficar atento a um Boeing da Gol, finalizando o push e segui-lo até o ponto de espera. O ajuste é no 0 no 9. Quem segue o Gol, puxa na meta 3, 2, 1. .21, após Brasília, qual é o prosseguimento desse Gol? Seria Congonha, se você mudou o número, vou checar. Obrigado. ITAP 1075. De parada 3155, ali mantém 10. Ali mantém 10. Tem solo agora 5-4, alisar à direita, chamar a solo 21.9383217. Informo, pessoal da Enfer realizando obras ali, próxima Alfa, fica atento só ao veículo da Enfer, ok? 3217. Livrar 3217, solo 219, visual com os veículos, tá? 5-0-0-2. Tono 18, correto, reporte pronto. Salve Salvador, muito boa tarde, estou 3217, livrou, não se escuta. 3217, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, estou 3217. 255 decolado agora, 56, controle 120.8. Bom voo. Boa tarde, 208, tá 3155. Tá cópia? Autorizado, Cairu, meio pés, da coluna 7, direita, axé, controle 120.8, transponder 0161. Contatada subindo para o 340 na saída da Euleda Eu. Subindo ao 340 na saída da Euleda, 3155. Gente, o Vitor na Quebec chama em torre, 18.6. Para o táxi, Gol, 1649, POP 99, 2 horas e 15 de autonomia, alterna Aracaju. É o 3155. 49149. POP 99. Ok, 099. Via Índia, ajuste no 019, torre 1862, ponto espera, Gol no 649. Via Índia no ponto espera, Gol no 186, no 649. 6321, seguindo o Gol, 186, ponto espera. Segue o Gol 186, ponto espera, Xané. 1807, após o tráfego da Xané, prossegue portal 8. No 607, após o Axané, prossiga o portão 8. No 6315, vai prosseguir portão 5, correção, 6314. No 3217, vai prosseguir portão 10. 10, o 7317. Ciente, está autorizado, além da colada 10, vento no 60 graus com 10 nós. Golf, táxi aprovado, reporte na papá para ingresso 7. Quebec, autorizado o táxi, reporte para ingresso 7. Zulu, chame o sensor Recife na frequência 125.1, alterna 3625. Zero oito. Em decola o Quebec de imediato. Revisado 17.70.8. Tráfego agora decolando a 17, assim como mesmo decolar e livrar a pista, o seu ingresso e reporte a linha de ponta cabeceira, 17 após. Porta ali pronto, 17. 321, ali mantém. Quebec decolado agora, 00198, 120.8, controle, bom voo. 120.8, grato, até volta. Senhor de Salvador, boa tarde, Papatango, Victor, Mike, Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga. Decoladão no 7, no pescoço. Vitor Mike Quebec, quando meu pés não acerta. Quando meu pés não acerta, é Uno 649, decola 201, no controle 20.8, meu avô. 208, boa tarde, 649. Controle Salvador, gol 1649, da Euleda. 649, contato radar, subindo para o 240 na saída da Euleda. Da Euleda, 240, gol 649. A 07, prossiga. Na escuta do controle. Colagem 17 autorizada, restrito inicialmente a 2000, aguardando liberação do controle para acender. Romeu Golf. Golf 60 por 4000, gol 925. Gol 925. Zulu, mantenha na escuta do controle. Sente modificado ao 02. Confirme seu estimado para o pouso. Zulu para o 085. Utilizado no portão 3, reporte táxi, azul 4118. Sim, 2-1, decolado agora 03, controle em 20.8, mau voo. 208, obrigado, uma boa tarde. Voo na antena 3, 325. 2-1. Boa tarde, o meu voo está passando 1000, ainda restrito a 2000, está com IPMA LOD. Como é o meu voo restrito a 2000 na saída A? Restrito 2000 lá, ruim, Luciano? Afirmativo. Aqui, estou mantendo. Ah, controle, o meu voo, qual o motivo da restrição? Controle, o meu voo. O Romeu Golf tem um Fokker 100 decolando a sua retaguarda na mesma saída. Mantenha os 2000 pés. Opa. Controle, acionar 6321, boa tarde. Está cruzando 2800. 6321, na saída A, para o 320. Abra o 320, acionar 6321. Romeu Golf foi direto Vitória da Conquista. Vai direto Conquista, Romeu Golf. Na 3155, centro Recife, na 251. 251. Ainda Recife, 2000 por Romeu Golf, senhora? Mantenha 2000 pés aguardando a subida. Também Quebec, aposta na Farol da Barra. Vou para a Farol da Barra, que é isso? 4000 por 925. Golo 925. Sobre o vetor, mantenha presente pro olho, descendo para 3000 pés. O ajuste é 10019. 3000 na proa, 10019, com 1925. Do ajuste 1019, 18000, ponto espera. Alfa Tango Tango, a sua identificação. Solicita nível final 140. Na aeronave? É o gol no 649, nível final 140, se possível. Sente o no 649, no nível final 140, tudo para 140. Sobe no 40, no 649. Romeu, Romeu Golf, confirma a prova para a vitória da Conquista. 255, cara. Sente. Romeo Golf, sul para o 050, aguardando subida para o 220, voando Vitória da Conquista. Só 850, está aguardando a liberação, Romeo Golf, vamos de olho. 20 no POB, via Índia, ajuste no 019, 1862 a ponto de espera, azul 41, 18. Desça para 2 mil pés para interceptar o Loki, curva esquerda na pro 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, descendo 2 mil, voo no 925, vai reportar estabilizado. Meu Romeo Golf, suba para 2, 2. Seguinte 220, Romeo. Como é que vai querer fazer toque arremetido aí, Veracruz? Então, a frequência livre. Alfa Tango Tango, voe Bonf, reporte para a descida, para a chegada Bonf. O Gol 075, está com o ILS passagem gravado, terra 172. 075, torre 18, sinal 6. Obrigado. 107, reporte de rotatória. O controle, tem condições de manter a proa aí, que nós iremos para o carro? 079 vai descer para 510, o ajuste é 1909. Ótimo, vou lhe para 710 para o ativo, o ajuste é 107. Salvador, muito boa tarde, o Gol 075, passando para ser travado, o sorteio aqui, Carissa. Está 075, foi autorizado 10, vento 150 graus, quando menor. Mesmo um azul 4 da noite. 1510, o Guardião 07, tem que dar as aproximações aí na alma dela. Sim, de Guardião 07. Gola 075, torre ou noite, sinal 6. Copia, para o Galeão. Ouro 8, decimal 6. 86, 925. Copiou, guardião, subiu o aí com o outro que é autorizado a pousar. Tem quantos planos de prosseguir com o projeto já colocado? 07, antes do marcador externo, está autorizando a cruzar 510. Vou na proximidade de turno, para o carro. Ótimo, vou sim, da restrição, subiu o com o gol nacional. Salvador, muito boa tarde, esse é o Passaredo 2231, informando no Alfa. Solicita 5 filhos com a posição ITAP. Passaredo 2231, vamos manter a chegada descendo para o 050. Mas pode ir para a posição ITAP, querido? Vou em Mari. Mari. 649, vou em Yukov. Está presente e o cover poderia soletrar? O 418 é colo imediato com autorizado. Faz o gol, a linha mantém, dirige manobras e aguarda a liberação da pista. O tango, tango descendo para o 080. No chame do Recife, 1288, alterna 260. 288-260, chame a 321. O 075, solo agora às 10, direito 21, ponto 9, solo livrar, bem-vindo, de imediato, liberando. Ciente, quanto à aproximação, informaria que está livre, traça da Azul ingressando para a decolagem. Ciente, 125. 50, passa a Deus. 29, Alfa confere o número 2 para cópia. Ok, para o controle. Salvador, boa tarde, gol 07. Zero sete cinco, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol 07. Tá 3145, pronto a cópia? 3145, está autorizado Galeão, nível 380, via Pesolo 1-0, após conforme a rota do plano, decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após Leda voa direto bridge, controle 120, decimal 8, transponde 50, 11. No 45, correto, reporte pronto, portão 4. Tá 1 autorizado, 6327. 49, 49, mantenha coral. E após coral, então? Afirmativo. Então, virá pousar na 107 ou na 190? 75, prossiga portão 07. 219, obrigado. Excelente tarde, mano. 925. 5729, autorizado com fins, nível 360, via Pesolo 10, bridge, Pesolo 16. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após voa direto bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5025. Próximo 10, pista livre, decolagem autorizada. Correto, reporte pronto, portão 9. Alô, boa, 925, livrando a 650. 925, boa, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 925. Aguarde puxa no 4, número 2, setor do pátio. Alfa Tango Tango, prossiga na descida para 4, meu pés, ajuste no 019. Descendo para 4, meu pés, o ajuste de altímetro é 10019. Trip 567, passa agora mil pés. Controle 0.8, tem um bom voo. Trip 5627, é claro, 16. 08, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, 35627. Vem para o controle? Área, seu voo. Boa tarde, vem para o 150 na saída PUCA. Para o 150 na PUCA, 5627. Gente, está um pouco cedo ainda, seu plano não chegou aqui no sistema, aguarde coordenação. Para um reporte através de botão. Está atuando o botão PUCA, para o botão PUCA. Já o 07 Sam Torre, 18 decimal meia. Guardião 07 chamou? Sim, o Guardião 07 está chegando no canal. Pode já dar presente, Guardião, reforço final do Graé. Direto da presente, reforço final do Graé, Guardião 07. Índia, ajuste em Salvador 019, 18.6, quanto espera? O 6327. Confirmando 88 no POB do Oxanex. Confirmando. Vai aguardar um tráfego da Gol parquear no portão 2, após o mesmo, ele se inicia. Então tem condições de puxar na pouca frente para o Gol parquear? Obrigado. A linha decola no 0, 1950 Norte com 8. Guardião 07 tem livre pouso no GAE, direta 150 com 10. É o vento, é posto solo controlado. Quem chama solo controlado, Guardião 07? Congonha Alfa, aguarde cópia para Congonha, nível 360. Salvador, muito boa tarde, CNR63, no Quatro, informação Alfa, guardando coordenação Petrolina. CNR3 no 4, Alfa confere, o terceiro para cópia. Gente, poderia confirmar a provável saída? Da Momo. Momo. Livro LS é pós-estabilizado. 2.000 pés com 019, reportará a LS procedendo. Via Persolu no 0, bridge, a Persolu no 6, decola no 0, curva direita, saída da EL, lei da bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5030. Do 5030 399.